Um homem com a barba semicerrada, a barba por fazer, a camisa faltando um botão assim, bem na altura do umbigo, a camisa se abria, o sapato furado, a sola solta, a roupa bem maltratada, amassada, pediu para conversar comigo no final da reunião. E eu sentei ao lado dele. Ele foi me contando: pastor, perdi tudo. Perdi tudo, estou arrasado, estou na pior. Ore por mim, pastor. E ele me contou que frequentava uma igreja onde se fazia muito desafio em dinheiro, onde se exigiam dízimos de 20%, de 30%, de 40%. E eu expliquei para ele: essa é a causa de você ter empobrecido. Porque o dízimo é sempre a décima parte. Não é mais do que isso. E você tem que ser fiel no dízimo. Porque o dízimo não é teu. Ele é do Senhor. Ele pode estar na tua mão, mas não te pertence. E se você abrir a tua mão para dar, mantenha a tua mão aberta para receber, porque isto é promessa de Deus. Seja um dizimista fiel na décima parte e você vai prosperar. E orei com ele. Este homem, repentinamente, ele que é vendedor, começou a fechar muitas vendas. E uma dessas comissões que ele recebeu de vendas foi de 25 mil reais. 25 mil reais. Ele deu pulo de alegria. Então ele pegou o cheque, pegou o carrinho velho dele e foi até o banco para depositar na conta dele aquele cheque de 25 mil. No caminho, ele pensou o seguinte: ah, eu não vou dar 2.500 de dízimo de jeito nenhum, é muito dinheiro. Não, eu vou dar uma oferta especial, eu vou dar 1.000 reais, está bom demais. O pastor vai ficar contente do mesmo jeito. E ele pensou desse jeito. Entrou no banco, estacionou o carro na frente do banco, entrou no banco, depositou na conta dele e ele ficou pensando: é isso mesmo. Eu ganhei 25, não vou dar 2.500 de dízimo, não. Eu vou dar só uma oferta especial e está muito bom. Quando ele saiu do banco, ele foi pegar o carro e falou: ué, eu estacionei o carro aqui. Será que eu me confundi? E ele ficou olhando para lá e olha para cá e olha para lá e olha para cá. Demorou 10 minutos para ele se dar conta que o carro dele havia sido roubado. Na mesma hora ele entendeu que aquilo era um puxão de orelha que Deus estava lhe dando, porque o Senhor quer pessoas fiéis. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. E quando a pessoa não é fiel no dízimo, ela está praticando um roubo para com Deus, porque o dízimo é do Senhor. Ela não pode usar esse dinheiro. Então o devorador, na mesma hora, veio e tirou o carro dele. Quando ele percebeu isso, que ele caiu em si, que a culpa era dele, que o coração dele não tinha sido fiel com Deus, ele falou: então é isso que aconteceu. Ele disse que no meio da rua mesmo, ele disse: não, Senhor, eu vou dar o dízimo sim, direitinho. Aí ele foi embora a pé, pegou o dízimo direitinho e deu na paz e vida. 2 meses depois ele está dando testemunho. Está com 2 Mercedes, foi promovido a gerente de vendas, está ganhando dinheiro, está prosperando. E nisto confirmou aquela palavra do Senhor: sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Deus procura os fiéis da terra para que estejam com ele. Meu amigo, minha amiga, no livro de Provérbios, capítulo 11, no versículo 24, está escrito: alguns há que espalham e ainda se lhes acrescenta mais, e outros que retém mais do que é justo, mas é para sua perda. Pessoa que retém o dízimo, a perda é total, perda de almas, prejuízo no céu, lucro no inferno, mas a pessoa perde também, porque o devorador está solto. Mas quem é fiel prospera. E aqui está escrito que a quem acrescenta, a quem dá, mais se lhe acrescenta, a quem espalha, mais ajunta. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, vos deitarão no vosso regaço.